Não, doçura! O cara é profissional, ele gosta de pegar no pau, ele gosta de dar o cu bacana, ele gosta de chupar uma cara. O nome dele é Alan, ele mata pra caralho, ele é profissional, ele mata uns otários. Ele mata todo mundo, ele mata todo dia, ele mata tua família, ele mata tua tia. O nome dele é Alan. O nome dele é Alan, achou!